Salvador Lula. Apocalipse 16. Com colaboração mais que especial. De pastor Ademar de Campos e Raiz Corá. Raiz Corá. Abuse e usem da sua fé, abuse e usem da sua fé. Se crê, fique de pé, pois tigre, tigre, tigre não é. Quem lutar o bom combate e ficar de pé. O tigre, trigo vai ficar, vai queimar o tigre joio. Se o ouro de todo faz brilhar seu olho, arranca seu olho e fica caolho. Sem cobiça, sem ficar à toa, vagabundo não pisar na terra de Yehoa. Onde a vida é boa e o tempo não voa. Se chegar lá é porque acertou na escolha. Velhos e meninos, cantem o hino, ele tá ouvindo. O bom pastor já tá vindo pra reinar em tudo. Acabará com luto, meu tesouro maior nesse mundo. Vai provar pra todos nesse mundo que seu amor em verdade é profundo. Tenho vida, alegria, todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo. No final do livro tá escrito que o amor triunfou. Pela sol, só vem toda a minha gratidão. Sua noiva espera ansiosa pelo esposo que vem como leão pra trazer renovo. Ó meus manos, ó meu povo, fiquem firmes e mantenham o gosto. Chega de desgosto, nunca mais correrão lágrimas no seu rosto. A festa começou e não tem hora pra acabar. Seu espírito incendeia, faz a massa balançar. Alegre-se, pois ele está nesse lugar. Yeah, yeah. See you.